Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, a viagem. Tirando onda, fazendo o som que representa. Eu não desisto, minha sentença. Na noite eu sou o dono, quem dera não ter sono. Não sou farinha, mas também tô no bolo. São várias fitas, vários doidos, eu tô ligado. Envolvimento com o rap organizado. DF, SP, Curitiba. O plano estratégico é só firmar, ligar, fazer a conexão. Somente pretos de atitude e disposição. Quem fala mal de mim é porque não me conhece. Aí moleque, vem fazer o teste. Não é jogo do milhão, humildade, sangue bom. Há mil anos eu também mando som. Vulgo Davi Black no esquema. Rimando a periferia como tema. Problemas eu sei todo mundo tem. Família, dinheiro, desgosto, quem não tem, hey. Levanta a cabeça, lute pelos seus objetivos, não esqueça de quem é e o que já foi. Se vacilar agora, o que vai colher depois? Observando com malícia, eu posso falar. Não desenvolve, não vira, bah. Branca é suicídio, do crack eu me esquivo. Longe do crime, eu me mantenho vivo. Quero chegar em casa e ver minha mulher. Erguei o som no talo, assim que é. Dinheiro, fazer dinheiro, de nada adianta se não for verdadeiro. Cada macaco no seu galho eu respeito, malandro de verdade não perde tempo. Se adianta, fica ligeiro, sabe o que quer o tempo inteiro. No carro eu curto o som, tiro barato, é som de dão, mas não ando armado. Fazer o que se essa é minha sina? Davi Black aí, tô na linha, são 9:10. Na picadilha, eu sou o lobo, seguindo a matilha. A noite é embaçado, tudo pode acontecer. Os homens tão na cola, eu vou parar pra ver. Acho que não, é só impressão. Gato escaldado, não tem medo da maldição. No próximo farol, vou dar a seta. Nem o fragante, o frevo é a meta. Longe da atenção, tô com meu celular. E aí, Davi, é o Jamaica, véi, já colei no lugar. Sua dona de responsa, cerveja à vontade. Demorou pra cair dentro, meu compadre. Eu tô sabendo, essa é minha cara. Junto com os parceiros, ninguém mais me para. A lua dá o clima ao som de Cassiano. Só no rolê tem alguém me esperando.